Ora, bem-vindos a todos. Vai haver podcast? Parece que vai haver um podcast. Absolutamente não preparado. Absolutamente nada. Mas, ei, olha, pus a gravar, deixa lá ver o que é que isto está. Porquê é que eu pus a gravar? Antes que o corona me apanhe, deixa lá gravar mais qualquer coisa para a posteridade. Porquê? O que é que me está aqui a apetecer falar? É pá, apetece-me falar duas coisas. Para começar. E depois, tenho para aqui clipes que ainda nem sequer os ouvi, como deve ser. Talvez a gente depois dê uma viagem nisso, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Eu queria falar um bocado da Isabel dos Santos, do Rui Pinto e da Vimeca, talvez. Vamos começar então por aí, que é o assunto um bocado mais grave, em que se nota assim um bocado a supressão mediática devido à voz da razão ser muito difícil de ser escondida neste caso específico. Parece que apesar dos zunzuns, tudo passa mais por um abafo do que realmente nos estarem a explicar. Porque se a coisa fosse mais transparente, ou mais óbvia, ou mais fácil de manipular pelos nossos mídias, se calhar nós estávamos a ouvir isto de uma forma mais intensa, mas não estamos a ouvir tanto. Porque todos os pormenores que têm saído não são assim divulgados publicamente, assim de uma forma tão espalhafatosa, como se fosse algo que tivesse alguma ponta que pudesse ser manipulada para extrapolar algum tipo de razão que os nossos mídias muito gostam de propagar em relação à nossa própria destruição social. De todos. Mas é que é de todos. É esta parte é que é uma confusão do caraças. Incitação ao ódio racial, afinal, está a vir de onde? Mas nós temos que patrocinar todo o género de destruição pública, humana e social dentro do nosso território, porque temos que ser... Até que ponto é que a benevolência chega? Até que ponto é que as pessoas realmente começam a considerar um bocado naquela... Pá, ao fim da terceira chapada na cara ou qualquer coisa, quando é que a gente pode começar a dizer justificadamente? Eu quando digo a gente, eu digo as pessoas honestas, o cidadão que está interessado em ter um futuro próspero, quer uma vida, criar uma família, ter o seu trabalho e ser deixado em paz. E aqui não interessa a cor de quem o deseja. Isto é o básico, o ser humano quer para progredir na sua vida. Ninguém vai ser estrela de hip-hop para sempre. A idade passa, o tempo passa. Enquanto eu gravo este podcast, os segundos passam. Ninguém está a ficar mais novo. Todos nós estamos a ficar mais velhos. A nossa existência é um piscar de olhos perante o tempo em que o universo existe. O tempo é uma invenção do próprio ser humano para medir as distâncias. Eu não sei o que é que, afinal, o que é que se pretende. Mas o que é que se pretende? Epá, vamos falar de racismo, pá. Mas onde é que está... Quer dizer, é que isto... Nós em Portugal sempre tivemos um contacto próximo com a África. Em 1980 não havia este problema. Não, este problema não existia. Mas por que raio é que este problema existe agora? Mas andamos a retroceder. Ou há para aí algum tipo de racismo que anda a usar estes argumentos como muleta que vêm projetados deste império que dita o que nós devemos pensar nos dias de hoje, porque foram os últimos a abandonar a segregação, e eu falo dos Estados Unidos. E falando dos Estados Unidos, eu vou dar um exemplo muito simples. Os Estados Unidos foram dos últimos países a dar o voto à mulher. Foi no século passado. Os Estados Unidos foi dos últimos países a largar a escravatura. Foi dos últimos países ainda a fazer segregação. E eu só não digo dos últimos países porque eu não considero Israel um país. É um Estado ilegítimo. Porque nesse país, Estado ilegítimo, até eu caí na cena, a segregação é constante em relação até à simples mulher. Mas ninguém se chateia com isso, pois não? E não vamos falar da Arábia Saudita. Não vamos falar da Índia. Não vamos falar da África. Não se pode falar. É racismo. Não se pode falar. Mas pronto. O problema é aqui. Vamos olhar para a realidade portuguesa. Eu, quando era puto, eu tinha vizinhos no meu terceiro andar, vieram da África, eram portugueses, integrados. Epá, não havia nada disto. Nós nem sequer víamos a porcaria da cor. Porquê que isto agora... Porquê é que meteram um monte de racistas a viver no meio de Portugal, da cor, que são aclamadas como vítimas, a estragar o papel todo, porque de repente os mídias copiam o modelo de informação americano tão grande que lá estamos nós a esquecermos-nos da nossa história. Temos dissabores. Temos dissabores com a África, sem dúvida nenhuma, mas agora até podia já ligar à Isabel dos Santos, não é? É tipo, mas há a complacência. Olha, também há aqui o racismo do classicismo socioeconómico, não é? Porque tu podes roubar consoante o dinheiro que tenhas para dar, mas este assunto do motorista, esta incitação à violência, mas de onde é que isto está a vir? Mas de onde é que isto está a vir? Mas lá estão os racistas a usar a carta racial como muleta para mais subsídios, mais condições em nome da igualdade. Epá, não pode ser isto não. Epá, isto não era assim. Eu não cresci nem nasci nada assim. Isto é absolutamente ridículo. A incitação à violência é absolutamente radical, vindo do ponto de vítima. A vítima é que é o racista, pá. Eu estou a falar em termos generalistas. Isto não era conversa em Portugal há 20 anos. Isto não era conversa em Portugal há 20 anos ou há 30 anos. Isto não é, não era. Nem há 40. Não era. Isto socialmente não era conversa. Mas agora é uma conversa. E é uma conversa que tem que ser tida, mas não está a ser tida dentro do contexto correto, sequer. Sequer. Mas que raio? Há palavras proibidas na cultura americana que só podem ser ditas pela pessoa certa. Isto é que é igualdade e tolerância. Mas eu tenho que usar o exemplo. População negra tem a reputação de ter os pênis grandes. Isso é racismo ou curtem. Isso gostam, não é? Ah, isso é na boa. Ah, é na boa. Na boa, eu não vejo os japoneses a queixarem-se de terem a reputação de os terem pequeninos. Não os vejo. Sabem porquê? Porque andam a programar os gadgets que toda a gente usa para espalhar este ódio racial. E se eles um dia apreguiçam-se, não são estas pessoas que se andam a queixar do racismo que vão desenvolver tecnologia. Porque eles estão. São. Não. Estão a anos de luz. Anos de luz. E se eu disser luz como eletricidade, estão a anos de luz. Agora, querem tratar dessa reputação também, de eu achar que não vem tecnologia nenhuma da África, o que lhes é um atestado de estupidez? Há a possibilidade disso? Não, isso é racismo. Não, eles só trabalharam para ter as pilas grandes. Ah, isso na boa. Não é uma discriminação dizer que o negro tem o pênis grande, porque depois os que têm os normais ou médios ficam um bocado descalços. Não se estão a fazer um favor a eles próprios. Outra coisa que existe dentro da comunidade deles, a aceitação da homossexualidade. Temos que aceitar tudo, paradas gays, etc. Eles não. Mas eles é na boa, não. É não e é na boa. É não e é na boa. A gente não, ninguém pode dizer nada. Epá, eu não sou branco. Jesus, isto é. A hipocrisia chega a um ponto, a um nível social. Tão, epá, isto é. Estamos a aplaudir ladrões, bandidos, assassinos. Eu não percebo. E mesmo quem se acha do outro lado afetado por causa da cor da pele e não fala do ponto de vista de algum tipo de lógica, sensibilidade social para o seu próximo irmão, porque não são só vocês que podem usar a palavra irmão, neste planeta somos todos irmãos, vá, vamos dizer que sim, o globalismo é inevitável, só está a ser empurrado pelas nossas gargantas abaixo com a pressa da sede da finança, do mercado financeiro, sem acontecer organicamente. A gente havia de lá chegar. Mas temos que também nos equilibrar todos antes de começarmos a conviver com estas disparidades. Não, pode ser. O globalismo há de acontecer naturalmente porque os meios de transportes, meios de comunicação, tudo neste mecanismo mundial o leva para que o aconteça. Agora eu não sei como é que ele vai acontecer e sei que não havia de acontecer organicamente sequer no meu tempo de vida. Porque está tudo a ser gerido pelo socialismo. E uma das coisas que eu adoro dentro do socialismo, um ditado que eu ouvi há pouco tempo, e não sei de quem é, não é crédito meu, não é mérito meu, mas eu adoro. O socialismo não distribui a riqueza, o socialismo distribui a miséria. E é exatamente a miséria que está a ser distribuída em nome do politicamente correto que está a trazer a destruição, do qual até dá cabo do próprio projeto deste globalismo que está a ser implementado à força. À força! Mas alguém destes bairros da Amadora e destes bairros problemáticos, alguém alguma vez precisou de chamar a polícia por alguma razão? A ambulância sei que chamam. Os bombeiros, de certeza que também. Mas alguém precisa da polícia nesses bairros? E se não precisam de polícia nesses bairros e querem viver numa anarquia total, epá, já que pagamos tantos transportes gratuitos em Portugal, vamos pagar alguns bilhetes de aviões para a África. É o vosso país. Epá, é, pronto, é ali. Vocês ali vão se sentir em pé, pá. Levem daqui os telemóveis que tanto adoram e não conseguem nos largar. Levem daqui as roupas que conseguem comprar nestas prateleiras e não as engan... Levem, levem. Há mais recursos tem aquele continente do que a Europa, na boa. Epá, isto parece um comentário racista, mas se estão assim tão mal, se são tão assim tão mal, epá, pá, quem está mal muda-se, não é? Mas que é? O ditado da avozinha também é racista? Quem está mal muda-se? Porque na altura nem havia nenhum cromatismo implementado no pigmento da pele em relação ao que a nossa avozinha andava a dizer, mas não. Ah. Realmente vivemos num clima altamente racista. Realmente Portugal é um país altamente racista se nós começarmos a considerar a opinião das minorias, que têm uma maioridade de projeção pública em relação à sua opinião, dissimulada pelos mídias, disfarçada em termos de conteúdo e perdoada. Estes últimos vídeos que têm aparecido na internet, prevalentes à brava. Com os autores que os gravam tão orgulhosamente negros que o podem aclamar que o são, porque ai de outra cor qualquer aparentemente que o faça, passam, é racismo, pá. Não, é racismo, é xenofobismo, é laxismo, é oportunismo, eu nem sei o que é que lhes chamo. Eu sei é que são pessoas que não querem fazer um caralho a não ser merda e viver à conta de quem trabalha, dos quais eles querem matar. É contraprodutivo. É absolutamente contraprodutivo. Mas afinal. Mas onde é que. Mas faz algum sentido para alguém? Despartir a boca a todos. Mas eles acham que o que não deu certo em África, se for implementado aqui, vai resultar em algum tipo de progresso? Esta é a minha pergunta. Isto resulta em algum tipo de progresso? Mas vieram para ajudar, para complementar, ou vieram para destruir e foder tudo? Mas what the fuck, meu? What the fuck, eu amanhã tenho que ir trabalhar outra vez, vou levar uns grandes descontos no meu ordenado no final do mês, estou sempre agarrado com as contas ao final do mês, ninguém me ajuda em nada. Epá, e depois, o quê? O quê? Mas estás-te a queixar do quê? Olha, vamos falar de xenofobia económica e racismo também, financeiro. Olha a porcaria do chinês, chega aqui, pelos vistos contaminado com uma marca de cerveja qualquer. Epá, então... tipo, benefícios fiscais, a azar não os incomoda. Epá, bora aí, junta-te à luta, meu amigo. Vem aqui lutar com a gente. Tipo, queres um futuro próspero? És realmente uma pessoa que não é racista? Epá, junta-te a mim, bora protestar, meu. Porque é que uns têm mais e os outros têm menos em nome da igualdade? Não pode ser. Não, vá, bora. Vamos nessa. Porque é que um heterossexual é mal visto? Porque é que um branco não pode ter orgulho em sentir-se branco? Porque até a comunidade negra adora ter brancas, a esfregar na cara ao homem branco. Veste, tem uma branca, uma dama, uma dama. Parem de falar o bónico, falem português, a nossa língua é rica, man. Oh, é ótimo. Mas qual é o problema? Mas o que é que se passa? Mas vocês pensam que estão a viver no regime da apartheid? Vocês estão a gerar um regime da apartheid aqui. Mas o que é que se passa? Mas isto está tudo maluco. Não, isto não é uma pergunta, isto é uma afirmação. Está tudo maluco, pronto. Agora vamos falar um bocado da Isabel dos Santos. Ah, Isabel dos Santos. Vamos falar assim entre pessoas. Assim entre nós. Os mídias manipulam muito a sociedade portuguesa. Distraem muito a sociedade portuguesa com os pontapés na bola e os perdões fiscais à ban da banca aos clubes. Não é? Tudo bem. Mas há uma coisa que nunca falhou. Dentro da minha percepção aqui local, à minha volta, uma coisa que nunca falhou é que nunca ninguém publicamente, apesar dos mídias sempre terem vanglorizado a mulher, sempre, já vem de Angola, pronto, vem logo daquela cor que tipo, é pá, não, é pá, coitados, é pá, manda fundos, manda ajuda, nunca se põe em pé, esta mulher rouba, rouba. Aquela família rouba há tanto tempo e Portugal, ajudem, ajudem, ajudem, ajudem, nunca chega a ajuda e a mulher rouba e vem cá e distribui a riqueza perante os nossos políticos que eles próprios estão sempre a dizer, ajudem, ajudem. Na percepção pública portuguesa que eu tenho notado, Ela nunca foi bem vista como uma pessoa nem de bem, nem honesta, nem nada. Os mídias é que tiveram sempre a fazer-lhes festinhas nas costas, a falar bem deles, por quem sabe, deve ter havido vários check-ins a cair em cima destes diretores dos canais de comunicação social para o fazer, mas de repente descambou, porque a percepção pública da Isabel dos Santos em Portugal, eu nunca vi ninguém, à exceção de, obviamente, os interessados corruptos que eu agora quero ver no abafo que isto vai dar. Sim, no abafo que isto vai dar. Isto já está sanitado ao ponto quando explodiu, já está tipo encenado até ao final. Na minha opinião. Mas tudo bem. Eu acho que nunca ninguém publicamente faz parte da população útil. Disse, não, Isabel Santos, ganda malha, pá, muito fixe. Não, nunca. Mas aparentemente, ela andou a guardar assim uns dinheirinhos numas offshores e a fazer uns grandes esquemas que envolvem a banca, que mais uma vez o Banco de Portugal falhou em fazer o seu trabalho. Há muita complacência de políticos, há muitos problemas. Desde o sistema político angolano até ao português e por aí fora, muitas offshores, muito dinheiro de diamantes, muita lavagem de capital, muito. Muito, muito, muito. Não é surpresa para ninguém. Agora, o que para mim foi uma certa surpresa é que aparentemente é oficial que estes Luanda Leaks saíram do computador do Rui Pinto. O tal mal da fita que anda a tentar dar cabo deste circo idiótico, teatral que Portugal vive dentro da mente da sua própria população para se deixar ser roubado, porque daqui a um bocado há jogo. O Benfica joga a que horas? Um bocado há jogo. Esses são sempre perdoados. Ora bem, ele expôs escândalos de corrupção, porque aparentemente o português honesto gosta que os corruptos, talvez, deseja que os corruptos um dia sejam presos, porque eles não o são. Não são sempre arrastados. Até ao caso prescrever e a banca a ser subsidiada por mais um orçamento de Estado anual, que estão sempre incompetentemente, e o Banco de Portugal falha sempre em perceber aqueles mecanismos de transações que estão em alerta, mas são tão bons, tão bons, tão bons a roubar, que parece que a única coisa que não andam a fazer de jeito é fazer o que deviam fazer de mãos dadas com o BCE. Grandes esquemas financeiros, envolve a Isabel dos Santos, obviamente, que ela veio para aqui também lavar muito dinheiro. É giro. É giro como. Epá, os mídias dizem: ah, ela tem dinheiro em offshores no Dubai, tem dinheiro em offshores nos Estados Unidos. Epá, por favor, podiam publicar as moradas, que é para eu também começar a depositar o meu ordenado lá. Sabem? Mas sabem onde é que é? Ai, sabem? Não, mas não sabiam. Mas onde é que é? Como é que eu. How can I get on that? Como é que eu. Dá para entrar no comboio? Mas como é que é? E já agora, como é que a comunidade internacional e nacional que tem o poder da legislação financeira continua a permitir estas fugas? Porque interessa-lhes a eles? São eles que as usam? Exatamente. Mas para os mídias. Os mídias agora andam chocados. Epá, Isabel dos Santos. E quando nós estamos a falar dos valores em particular, quando nós estamos a falar dos valores em particular, são irrisórios. Irrisórios, infelizmente, nos tempos que correm. Infelizmente, nos tempos que correm, são absolutamente irrisórios. Isto é um power play. Isto é um power play. Os nossos clubes de futebol roubam mais. O Sócrates provavelmente roubou mais. Ela roubou muito mais. Esta fatia é irrisória. É tipo, nada que o BEA já não tenha levado. Nada que o novo banco não continue a levar. Nada que a Caixa Geral esteja na fila para levar mais. Nada. Nada. O nível de corrupção e desvios financeiros, a nível tanto nacional como internacional, é tão dantesco que estamos a falar de trocos. Eu realmente eu compreendo a estupefação dela a twittar à la Trump. A injustiça que está a ser praticada, porque eu imagino dentro da cabeça dela, ela, claro que se queixa da injustiça, porque é do género: se a minha mesa fosse um bolo, porque é que estes gajos estão a queixar da migalha? Ah, é a migalha que interessa, isto é uma injustiça, eu já roubei tanto e vocês estão-me a acusar desta migalha. Isto para mim é trocos, isto é o meu pequeno almoço, isto realmente é uma injustiça. Mas vou-lhe acusarem-me de ter roubado o grande bolo, que é, por exemplo, a Angola inteira. E depois andar a financiar até os nossos políticos, que eu acho uma grande piada, e aqui é, também vem um cerne, um ponto da questão que eu não vejo assim ninguém a questionar muito. Para já, se realmente se confirmar que estes Luanda Leaks saíram do computador do Rui Pinto, porque é que ele está preso por um e não é aclamado como o informante herói deste escândalo todo, que é um power play, porque não convém. É um double standard. É um double standard como o motorista, como a cena da Amadora, como as ameaças de morte constantes que a gente vê. É a hipocrisia ao rubro, consoante o interesse social do qual ele vem embutido a. E o mais engraçado é que, aparentemente, ora, os jornalistas, como é que é? 120 jornalistas, ou o que é que foi? Ficaram agarrados àqueles documentos um ano. E eu digo, jornalistas agarrados a documentos sem os dar ao conhecimento, eu nem digo público, sem os ter passado às autoridades competentes, que também estão no bolso, infelizmente, porque este esquema de corrupção vai aos juízes, vai ao Ministério Público, vai ao Parlamento, vai a todo lado. E aqui estamos a. Isto é um power play. Estão a mandar a Isabel dos Santos para baixo do carril. Como mandaram o Carlos Cruz no caso Casa Pia para baixo do carril, para tipo, ficamos por aqui. Porque isto é uma pontinha de um iceberg. Ela é um peão que está a ser sacrificada no jogo, no tabuleiro do xadrez. É um peão que foi posto aqui para deslocar uma peça maior para fora, para alguém com a peça de trás, pão, comer uma peça importante do outro lado. Ela é o peão. É um grande peão. Mas sendo o peão que ela é para ser sacrificado. Temam os senhores seguintes, mas porquê que também não há assim qualquer coisa? O jornalismo tem as suas competências. E quando eu digo jornalismo, enfim, eu estou a falar de uma coisa que a gente idealiza mais dos tempos de antigamente, porque o jornalismo hoje em dia não existe. São agentes de facilitismo de corrupção em que integram o contexto ou a narrativa consoante a melhor solução possível para a percepção social continuar a patrocinar abominavelmente estes corruptos todos. Uau, bela definição de jornalismo. Mas não seria legítimo, eu não percebo grande coisa da parte legal, não é? Mas seria legítimo de algum tipo de forças de investigação de crimes fiscais, tanto em Portugal como na Angola, processarem esse grupo de jornalistas por estarem a reter provas que tiraram da equação da existência pública durante um ano, como se quase estivessem a sanitar o contexto para acabar da forma mais positiva, dentro da narrativa destes ladrões todos, com um cordeiro a ir para o sacrifício. Mas qual é o poder legal que um jornalista tem? Não é essa. Porque ficar a reter este tipo de provas durante um ano. E depois sabendo nós que o Rui Pinto foi logo enterrado, porque se confirmar realmente que veio tudo da mesma fonte, as nossas forças de investigação policial também estão cúmplices em relação a seletivamente prendê-lo por expor corruptos que fazem parte da cortina de fumo da distração social nacional, mas não se incomodam com um estirpe não oficial, legal ou com algum tipo de influência penal, estar a reter documentação vitalícia para a economia que até afeta globalmente, porque estamos a falar de uma mulher que, enfim, andava a lavar dinheiro para todo o lado que pudesse, atrás de bancas, fora estes suicídios marados, porque estamos a falar de pessoas que têm dinheiro para comprar a justiça como ela é hoje. Mas que grande double standard! Prendem-no quando aponta o dedo ao corrupto errado, mas exploram e condicionam e têm um ano para construir a narrativa para sanitar esta pirâmide de corrupção e desvio de fundos e de riquezas de tantos países, incluindo o nosso e a Angola, que é o que nos interessa a nós neste contexto. E ninguém se chateia com isso. E mais uma vez o Banco de Portugal, não demos por nada, pá. A gente não demos por nada. E depois esta farsa da tentativa de cooperação das forças de investigação, tanto na Angola como portuguesas, para cooperarem para acharem os culpados. É bullshit. Mas lá está. Mas esses documentos já deviam estar na posse dessas forças há um ano, não nas mãos dos jornalistas. Basicamente, eles reteram provas durante um ano. Isso não constitui assim algum tipo de crime? Tu teres uma informação no teu colo tão crucial e tão vital para a economia de dois países, mínimo, só nos que nos interessa. Isso não é algo assinalável. Isso não pode ser algo de apontar o dedo. Desculpe, tinha essa informação há um ano, ainda deixou mais um ano a ser roubado? Enquanto vocês estavam a triar os players que querem enterrar, a inventar a narrativa para consumo público. A tirar um sacrifício, mais uma vez, tipo, para apaziguar a opinião pública, porque tal como eu comecei ao princípio, ninguém nunca socialmente, no nosso, no, nos nossos cafés e à nossa volta, acreditou que aquela mulher era uma santa, de maneira nenhuma. Os mídias é que sempre, a Isabel dos Santos vem cá, a Isabel dos Santos vai lá, Isabel, e de um dia para o outro, ó, a Isabel dos Santos, é pá, ladra, cabra, corrupta, é pá, é. Então, quem é o teu novo Isabel dos Santos? Eu gostava de saber nesse aspecto, pá. Há aqui coisas que são tão mal contadas. Isto é um power play. E depois se vem tudo da mesma pessoa, mais uma vez. Como é que é possível prenderem-no por. Ah, este andou a roubar dinheiro. Ah, não podes dizer isso, vais-te cana, obteste isso ilegalmente. Ninguém. Se realmente esta informação veio do portátil do Rui Pinto. A defesa da Isabel dos Santos devia dizer: olha, desculpe, mas esta documentação que veio da mesma fonte, se não é válida para uma secção, não pode ser válida para outra. Ou são as duas válidas e o Luís Filipe Vieira também vai de cana, ou deixam-no ir embora, deem-lhe o perdão à banca como aos outros clubes e a Isabel dos Santos que vá para casa curtir o dinheiro das suas offshores. As tais que vocês afinal sabem que existem, mas nunca nos disseram antes. Eles agora no meio, onde é que elas são? E ela tem dinheiro aqui, e ela tem dinheiro ali. Ah, mas, quê? Mas não sabiam isso o ano passado? Porque os vossos próprios 120 colegas andavam a explorar essa informação, mas vocês não almoçam juntos? Não. Isto é uma orquestração. Na minha cabeça, insana, que se lixe, pronto, isto é a minha opinião, é uma podcast, foca que estás a ver, pronto, olha, é isto que eu faço. Isto é. Isto, por pior que pareça, é minimização. Isto é uma minimização de consequências destes roubos constantes, destes nossos dirigentes que estão acima de vários patamares de poder, que até faz a Isabel dos Santos ficar chateada por estarem a foder a vida por migalhas. Depois de tantos favores que fez, depois de tanto dinheiro que deu a ganhar. Depois de se terem infiltrado em tudo o que são empresas e firmas em vários países, a lavar o seu dinheiro roubado do seu próprio povo, e os países de destino ainda são aqueles como o nosso, que está sempre a levar com as campanhas ajuda a Angola, maninha para Angola, coitados angolanos, venham todos, a gente constrói isto. Epá, então. Mas isto é abominável. Se uma pessoa for olhar a sério para a informação que sai deste tubo catódico e. Começarem a assentar num papel tudo o que eles vão dizendo, ano após ano, e depois começarmos a cruzar informação, nada faz sentido. Eles são os maiores mentirosos do planeta. Tudo está sempre muito mal contado e eu não faço ideia como é que às vezes as pessoas nem sequer questionam o simples facto, tipo, que os jornalistas andaram com esta documentação um ano a fazer o quê? A fazer o quê? E depois é giro. Que há cláusulas de, por exemplo, um jornalista não pode consultar o Wikileaks, não pode reportar o Wikileaks, porque é exatamente este tipo de documentação que foi tirado, alegadamente, do computador do Rui Pinto, que agora faz este escândalo todo, mas até o prende por outras alegações de criminosas de outra área, têm que ser tão protegidas dentro do fator da distração social para nós continuarmos a bater palmas ao novo orçamento do Estado, por exemplo, que vai-nos trazer mais pobreza já este ano, continua na boa. Double fucking standard. Double standard, não, isto, epá, não, eu não estou a proteger a Isabel dos Santos, eu só estou a dizer é que vivemos rodeados de Isabelas dos Santos, Isabéis dos Santos, whatever. A gente vive tão rodeado deles, que vez, delas, que de vez em quando lá vai um para baixo do comboio, só para apaziguar os outros que tiveram uma nova ideia para ainda conseguirem roubar mais, ao ponto que ela ficou, é o sacrificial lamb. Financeiro, que se lixe, é o Carlos Cruz do nosso Casa Pia. Pronto, o povo fica saciado com um apresentador de televisão que toda a gente sabia desde o tempo de um, dois, três, tinha-se casado com uma mulher de 16 anos, Toda a gente sabia. Assim, pronto, fica, pronto, ó, tá arrematado. E então, ficou melhor? Não. Ficou pior? E há o nosso Presidente da Assembleia da República que o diga. Nosso Presidente da Assembleia da República que o diga. Aquele ogre, aquele Shrek. Eu não sei. Isto é uma hipocrisia. Epá, e depois é agir como conseguem contextualizar a coisa de uma forma mediática, como se tivesse algum tipo de justiça a ser feita, quando a própria justiça veio reportada por documentos criados por jornalistas durante um ano, que para mim isso também é grave. É grave. Se os jornalistas arranjam algum tipo de documentação que implica várias pessoas em escândalos de corrupção, eu acho que há aqui um crime em ficarem agarrados a eles durante um ano. Eu acho que há aqui um crime de eles ficarem agarrados a essa documentação durante um ano. E acho que há aqui uma complacência também, visto que a PJ conseguiu acusar o Rui Pinto de ter feito o crime e se os documentos estavam no mesmo computador, alguém teve que os ver na altura. Mas o que é que uma força de investigação policial fez? Pegou naquela fatia, deu aos jornalistas e olhou para o lado e esperou um ano que esta merda arrebentasse. E agora é que as forças de investigação estão a solicitar ajuda e cooperação porque já inventaram, já arranjaram uma forma de saírem ilibados através deste mecanismo, sacrificando, obviamente, ela e os outros que se suicidaram, que foram suicidados, talvez, vamos especular, porque esta gente tem dinheiro para comprar a justiça. Esta gente tem dinheiro para comprar a justiça. Nós vemos todos os dias, o Sócrates tem dinheiro para comprar a justiça, ele não se mata. Ele não se mata. O Salgado deve estar na piscina, neste momento, com dois polícias à porta, está preso em casa. Há pessoas que trabalham a vida toda que se o sonho delas fossem acabar a reforma numa cela como a dele, meu Deus, isso é um sonho, isso é ganhar o totoloto, meu Deus. Com polícia à porta e tudo. Isto é, pronto, na minha opinião, isto é mesmo tudo para consumo público. Ainda bem que agora há este escândalo do motorista, porque mais uma vez dá aquela empatia social à cor dos coitadinhos, dos ladrões que andam sempre a roubar. Isto está tudo interligado. Isabel dos Santos, o motorista da Vimeca, está tudo interligado. São sempre os coitadinhos dos ladrões do costume, roubam que se farta e nós temos que andar aqui preocupados com problemas que não haviam há 30 anos em Portugal. Isto é um retrocesso total, absolutamente total. Nós estamos a tentar emendar problemas que nos foram reativados porque já estavam mais que resolvidos. E de uma forma macabra, estes problemas são rentáveis para os nossos governantes que andam a complanecer com bandidos, que andam a guardar as suas fortunas em offshores, que nos andam a dizer a nós para trabalhar mais por Portugal, porque Portugal está a ser invadido pelas pessoas que nós queremos cá pôr. E socialmente patrocinam a forma do olha aí, tem cuidado, tem respeito, adapta-te. Epá, ou oh, vá lá. Vá lá. E depois, se alguém tem um discurso como o que eu estou a ter, isso é racismo e xenofobia. Epá, ouve, mas eu não estou numa de sair à rua e começar a matar ou a tratar mal pessoas com um tom de pele diferente. Mas eu é que tenho algum receio quando saio à noite destes grupos, destas pessoas com a pele diferente. Pá, e agora o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Porque tipo, começa a ser um perigo. Isto andar de camisa azul na rua, se calhar está a começar a ser um bocado complicado. Mas onde é que está, afinal? Mas a lei, afinal, é o quê? É a estátua da justiça, não é? Que é aquela deusa com a venda e a balança na mão. Alguém chegou ali e pintou um prato da balança de preso e mudou os pesos, descalibrou completamente a balança. E a coitada da mulher está cega. Não consegue ver que aquela balança não está a pender para o sítio certo. Olha, a Isabel dos Santos ainda não puxou da carta do racismo. Porque ela, se calhar, até é tão racista dentro da sua classe económica que nem se considera uma preta. Que é um problema que os blacks têm muito em África, que eles são tão racistas entre eles próprios, pelas 50 sombras de cinzento que eles variam de cor, e os albinos que o digam. Mas não, nós é que somos o problema, não os aceitamos, eles têm todo o direito de roubar, espancar, esfaquear, matar, pôr a arder, tudo. E têm direito a tudo, tudo, porque coitados, a gente não sabe. Ok, isso não é positivo sequer para a raça negra. Porque eles assim estão, eles assim ainda ficam mais no bolso dos políticos que nos governam a todos do que se eles próprios tivessem algum tipo de autonomia financeira, profissional, de competência e de orgulho na sua raça que não aceitassem a ajuda do homem branco. É tão giro como o homem branco é o opressor, mas é o homem branco do Parlamento que lhes dá os subsídios e esse eles não batem na mão, pois não? Esse eles não se incomodam. Se eles realmente tivessem tanto orgulho, e podem-no ter à vontade, e deixem as outras raças também ter orgulho na sua. Vamos lá ser iguais. Ou somos todos iguais e fica tudo caladinho, ou se toda a gente tem orgulho, toda a gente pode ter orgulho. Agora, querem realmente ter o orgulho, então não dependam tanto do homem branco, porque querem nos espancar na rua, que é os gajos dos subsídios que depois lhes vão parar aos rendimentos, mas não se incomodam de maneira nenhuma do homem branco no Parlamento a dar-lhes a mão, mas tipo, ó, oh, fica a quilómetros da minha casa. Isso são bairros para o contribuinte que os ature. E têm mesmo que os aturar. Mas aí não há problema. Aí não há problema. Não. Fazer a própria raça depender do homem branco financeiramente e convencê-la quase a usar a sua vida inteira como uma muleta e não fazer em si um ser humano decente, que este é o cerne da questão, um ser humano decente, competente, honesto, trabalhador, homem de família, não, não. Aí o homem branco dá-lhe um chequinho miserável, que até é miserável, visto bem as coisas, é miserável. Custa é mais a ganhar uma pessoa honesta do que, enfim. Mas assim também não vão a lado nenhum. Assim estão a ser patrocinados realmente para viver do crime. E depois, quando cometem o crime, ficam chateados porque há leis no país que as mesmas leis lhes dão o chequinho. Então, mas opa, assim não dá. Epá, não dá. Isto não é bom para ninguém. Isto não serve a ninguém. Isto custa caro a quem está a sofrer e mais caro vai custar a quem anda a pensar que está a render. Não. Errado. Errado, andamos a ser roubados, vivemos rodeados de Isabéis dos Santos. E piores, os piores são aqueles que a gente nem sabe os nomes. É como estas coisas, estes últimos escândalos. De vez em quando aparece um player que uma pessoa fica, mas quem é este gajo? E de repente, ah, este gajo andou a estragar tudo. Então, e onde é que vocês andavam, jornalistas, com aqueles documentos há um ano? Onde é que vocês andavam este tempo todo? Onde é que vocês andaram estes anos todos a dizer que Soleimani era mau? Onde é que vocês andaram? Onde é que vocês andaram? Onde é que, eu não estou a dizer que não sejas mau, estou a dizer, onde é que vocês andaram? Isto é tudo uma conveniência mediática em nome das audiências e estão-se completamente cagando em termos de informar o povo, que isso já nós sabemos há muito tempo, ao ponto que sabemos, inerentemente, que a Isabel dos Santos sempre foi uma ladra e os mídias sempre a trataram com passadeiras vermelhas, com pétalas de rosas à frente dos pés, mas agora, convenientemente. E agora, convenientemente, também tinha um crime de racismo ali na Amadora. Não parece muito interessante, não estão muito interessados em falar nisso porque os factos que já vieram ao de cima contradiz qualquer tipo de narrativa que possam tentar manipular. Que possam tentar manipular. A narrativa da Isabel dos Santos é manipulada à partida e esta narrativa da Amadora não dá para manipular. Não dá. Tarde demais. As redes sociais não deixaram. Depois temos o racista do Mamadou, que está à frente do SOS Racismo, que eu acho que o nome é apropriado. É tipo, SOS Racismo, é tipo, quando precisas de ajuda em relação a algum tipo de racismo, é com ele que tu podes ir falar. Porque ele vai deturpar tudo para realmente criar racismo. É tipo, é como se houvesse uma telepizza chamada SOS Pizzas. Porque eu, de repente apetece-me uma pizza, ligo para o SOS Pizzas e entrego uma pizza. O SOS Racismo é exatamente isso. É, precisamos de um protesto racista. SOS Racismo, pronto. Não, não, é assim que eu vejo. Se precisas de contextualizar algo por motivos raciais para continuares a contribuir para a divisão social e cultural e a destruição financeira ou económica e cívica e etc. do teu próprio país, liga SOS Racismo que a gente inventa já um protesto. Porque é ali que estão os racistas. Na minha opinião, é pá, pronto, olha, é o que eu acho. Porque eu nasci numa altura em que era tudo tão cumbaiá. Era tudo tão fixe. Não, não havia problema nenhum. Não havia problema nenhum. É que não havia problema nenhum. Portugal sempre teve cidadãos de origem africana a circular entre nós. E iam trabalhar. E pá, era, não, agora não. Agora é tudo. É só gangues às portas das esplanadas a traficar droga e a queixarem-se quando são apreendidos pela polícia que sofreram de algum tipo de discriminação, porque eu não sou polícia, eu nem sequer sou branca, eu chego aqui à minha varanda, eu vejo. E eu não sou polícia, eu vejo. Eu até fico naquela, porque é que os polícias não os prendem? Ah, já percebi porquê. Porque aparecem no outro dia no telejornal a serem eles os racistas. A serem eles os racistas. Eu acho que a PSP devia se focar agora em contratar agentes negros. Pronto. Se é assim, pronto. Porque lá está, tem tudo a ver com uma questão de cor. Este mundo de hoje é tão racista só para um lado, em nome da tolerância, que tudo só passa impune se for black on black crime. Pronto. É assim que estamos, não é? Isto é que é o progresso, é isto que as Catarina Martins queriam, é isto que os Mamadus queriam, é isto. Criaram problemas onde não existiam e agora autoproclamam-se os salvadores ideológicos destes problemas sociais dos quais chamaram tanta atenção, tanto catalisaram, tanto o provocaram, tanto o fizeram que o conseguiram. Foda-se. E com quê? Com cheques. O homem branco deu cheques à comunidade negra. O homem branco deu cheques à comunidade negra para eles se convencerem que são vítimas. Foram subornados a vitimizarem-se. São patrocinados a nada fazer e são basicamente empurrados para darem todos os pretextos para haver esta divisão social. É aqui que está o racismo autêntico. Ele não existia. Ele nunca deixou de existir de uma forma passiva. Porque eu não sei porque é que um preto pode chamar branco a um branco, mas um branco já não pode chamar a um preto. Mas os pretos gostam de se sentir orgulhosamente pretos, mas. Olha, bora discriminar o dicionário, irmão. Se não fores português, também não falas a minha língua, é isso? Porque senão eu uso a minha língua e tu levas a mal e eu é que fico mal visto. É pá. Mas tu podes, a gente não, epá, isto é uma estupidez, isto é um circo mediático tão idiótico e a única coisa que a gente pode ter certeza no meio desta treta toda que eu estou para aqui a dizer há não sei quanto tempo, uma coisa que a gente pode ter sempre a certeza é que vamos ser mais roubados, nada vai ficar melhor, continuamos a ouvir os mesmos talking heads a dar as suas boas ideias que nos conduzem à nossa própria autodestruição. E é geral. Divide and conquer. É geral. Vamos continuar a ver cenas do próximo episódio, porque não hão de faltar, fora os assassinatos daqueles jovens, porque um interessa muito, o outro já não. Epá. E o Rui Pinto, o nosso Julian Assange, o nosso Snowden, o nosso. Epá, o nosso whistleblower. Está preso. Mas afinal, por um lado rendeu, mas para o outro não. Ah, que interessante. Há aqui uma seleção Danone de crimes, porque são todos crimes fiscais, mas consoante o calibre ou a utilidade pública ou social de manipulação, parece que temos aqui dois critérios de justiça que até a própria justiça nem se incomodou, aparentemente, por terem feito o processo para pô-lo de cana por causa dos Football Leagues e aparentemente deixaram outro processo ir para as mãos dos jornalistas e andaram um ano a bater com a cabeça nas paredes até rebentar o escândalo mediático, porque eu um dia já não sei se vou ao tribunal, se vou à SIC Notícias. Mas o que é que se passa? O que é que se passa? Isto é esquisito à brava. Isto não faz sentido nenhum. Deixa eu lá acender só mais um cigarrinho. Yep. Aí está. E agora para desenjoar um bocado, epá, eu tenho aqui tantos clipes, eu ainda nem sequer tomei muita atenção a eles, mas até por acaso já ouvi este e achei uma piada brutal. Ai, assim um bocado ainda dentro da. Um bocado do mesmo ponto. Vamos ver uma hipocrisia de políticos e quem é melhor que o Joe Melonhead Biden. O Creep, este gajo também assedia. mulheres à brava, mas a gente, pronto, tudo bem. O Joe Biden é democrata, eles têm sempre desculpa. Se fosse um republicano, é que, ó, sai do pé da minha filha, mas o Joe Biden não. Joe Biden faz parte da geringonça política americana há tantos anos, nunca fez nada de jeito, porque é que as pessoas haviam de achar que agora é que ele havia de fazer qualquer coisa. Mas, independentemente disso, vamos ouvir até do ponto de vista de um político, esta arrogância que os políticos às vezes têm, que se descaem sem querer, de que algo que é um crime, até não consideram um crime, consoante o contexto. Vejam só, tipo, o quão desligados da realidade esta gente é. They go off to school wondering whether when mom comes and picks them up, is she not going to be there because an ICE agent was there to arrest her? Or they take he she takes them to the doctor that she's going to not be there because she is, quote, undocumented and an ICE agent is going to pick them up. So how do you No, change the you culture in change the agencies? culture by saying you're going to get fired. You're fired if in fact you do that. You only arrest for the purpose of dealing with a felony that's committed, and I don't count drunk driving as a felony. E ele não conta como conduzir alcoolizado como um crime. What? Mas, é sério? Olha, então chamem-me o pequeno ditador, porque eu até considero uma condição criminosa andar sempre agarrado à merda do telemóvel, quanto mais bêbado. Antigamente a gente andava na estrada e via um gajo à frente aos S's, às 2 da manhã. Este gajo deve estar bêbado. Hoje em dia anda tudo aos S's, o dia todo, e eu digo, este gajo está agarrado ao telemóvel. O efeito é o mesmo, é bem mais prevalente. Sei lá porquê, mas que raio, mas há assim tanta coisa importante. Eu continuo fascinado com este fenómeno, toda a gente agarrada ao telemóvel a perder a sua habilidade de sociabilizar com o próximo, só através do ecrã. Eu acho incrível como é que as pessoas, maioritariamente, não têm nada de jeito para dizer, mas têm tanto para comunicar através destas tecnologias de comunicação. É pá, só dizem a merda à minha frente, sinceramente, generalisticamente. Vocês sabem o que é que eu estou a dizer? Conversas fúteis, unhas de silicone, o cabeleireiro, e visto antigo jogo, e hoje está frio. É pá, hoje está frio. Esquisito estar frio. Mas porque, o que é que tu andas aí a dizer, mano? Mas larga esse aparelho, o que é que tu dizes? Tão interessante aí dentro, para teres que estar tão obcecado a olhar para a janela da tua vida virtual tão intensamente que parece que é uma desculpa para não olhares para a tua própria vida. O que é que tu andas aí a dizer? Tão interessante, pá! Tão interessante, quando estás à minha frente e não dizes nada, já só dizes é merda, és repetitivo, não tens argumentos, what the fuck, meu? What the fuck? O que é tão interessante? Conduz, man! Olha para a frente, meu! Estás a conduzir uma máquina que pesa mais que uma tonelada com energia cinética e ainda te vai matar a ti os putos que estão atrás, meu! Toma atenção à estrada, meu! E olha que tomam uma atenção redobrada à estrada, porque a maior parte das pessoas que andam na estrada não estão a tomar atenção a ela. Please! Cuidado! Cuidado! Morreu mais gente no Natal do nosso. Na estrada, no nosso Natal, do que as pessoas que andam a beber corona extra na China, pá! Epá, vá lá, meu! Mas porquê que 16 morrerem ali? É um impacto, uma pandemia mundial. Vamos lá pôr o pânico do mundo e depois a China, não é? Oh, condições de higiene, oh, sim, os chineses, oh, pux, oh, pux, eles culturalmente, oh, só, oh, casas de banho que são buracos com porcos embaixo a comer a merda que é cagada para cima e depois os porcos vão para a grelha e depois tu comes isso frito em água de esgoto filtrada como se fosse óleo e eu fiquei admirado. Bem, 1,7 bilhões de pessoas, morreram 16, meu Deus, morrem 16 todos os dias atropeladas até ao meio-dia, de certeza. De certeza, mas pronto. O que é que eles vão fazer? A mesma coisa que todos os anos fazem? Inventam uma vacina que não funciona, mas aconselham toda a gente a tomá-la? Mais uma estirpe saída do laboratório que ninguém estava à espera que acontecesse? Sempre nesta altura? Todos os anos? Ok. Pronto, é pá. Jesus. Ui, 16 chineses. Epá, não é por nada. Uma vida humana é uma vida humana, mas quando. Alguém pega numa calculadora e façam, por favor, 1,7 bilhões a dividir por 16, só para ver quanto é que dá isso em termos de percentagem e o quanto eu me tenho que assustar. Agora, eu assusto-me realmente, é num aspecto. Eles têm mais que livre circulação. Quem é que a implementou? Eu não fui. Um português quer ir para um país exótico um bocado naquela, toma, é melhor levar as 30 vacinas. Ah, mas eles podem, sim, pão, pão, pão, pão, andar por aí. Ah, não. Então, a gente já sabe, historicamente, colonos chegam a uma certa tribo, vêm com o sistema imunitário protegido para doenças tipo uma gripe, e aquela tribo que nunca tinha apanhado aquele estilo, quase que fica extinta porque alguém tossiu para cima deles. Isto não é nada de novo. Não é nada de novo. Mas o que é que sou? Vamos todos morrer, vamos todos morrer. Mas daqui um bocado joga o Benfica, daqui a um mês é o Carnaval. Para ano que vem há mais uma. Ah-se bem. E tipo, é? 16, enfim. Ah, não sei. Pronto. Também, podem matar os nossos portugueses na boa, que a gente nem se chateia muito consoante a cor da vítima ou do criminoso, por isso, morreram 16 chineses num ponto de 7 bilhões. Olha, mais um lugar para estacionar. O que é que eu posso dizer? Vamos ouvir assim mais uns clipes. Deixa lá ver o que é que eu tenho aqui. Ah! Eu gosto deste da Venezuela, porque continua lá o Obama. O Obama venezuelano, o Guaidó. Colusão, o Trump. Nhanhanhã, ai, o Trump, colusão com a Rússia, impeachment. Ah, então a gente mata o Soleimani, começa a Terceira Guerra Mundial, que já não começou, que já abafou, que já esqueceu. Agora estamos com problemas com esta cerveja. Pronto, ok. Pronto. Querem ouvir colusão a nível mundial? A gente tem esta da Venezuela. E reparem, eu não estou a proteger o Maduro. Eu só estou a dizer o quão hipócrita é sempre os mídias a contarem a narrativa que lhes convém para proteger os ladrões do costume que continuam a não fazer nada de bem pelo povo do qual governam e nem sequer a nível mundial. É só um esquema concertado de merda que só engana as pessoas. Querem ouvir colusão? Olha aí colusão a nível ocidental. And now to Venezuela, a nation suffering through both economic meltdown and political crisis. One year ago, opposition leader Juan Guaido pronounced President Nicolas Maduro illegitimate and said that he was the rightful president. Guaido won the support of nearly 60 countries around the world, including the U.S., but President Maduro remains in power. With Ok, este puppet, este Obama mexicano, vamos-lhe chamar assim. Então, mas o autoproclamado líder da oposição por 60 países, incluindo a Europa e os Estados Unidos. Ora, deixa-me lá ver, então, tipo. Porque as eleições foram monitorizadas, independentemente dos métodos ditatoriais que Maduro usou, ok, mas desde que houve este tipo, o golpe de Estado com patrocínio internacional, epá, será que eu posso chamar isto de colusão? Não, mas mega colusão, mas hiper, ultra, mega colusão. Epá, será que a gente tem agora o direito de destituir todos os líderes dos países, em particular, que ajudam a estarem a estabilizar a Venezuela, porque quem é que paga sempre no fim? O povo. O Maduro não é bacana. O outro é um agente de vendas da Remax a nível mundial que só trata de países, patrocinado por esta colusão toda, do qual, por estes Isabéis dos Santos todos, não é? Quer dizer, está aqui colusão. Vamos imaginar agora num cenário hipotético. Devido à pressão e às sanções que o Ocidente dá à Venezuela para porem aquele fantoche no poder, para negociarem diretamente os recursos, nomeadamente aquela reserva de petróleo gigantesca com aquele nível de pureza enorme, do qual não faz sentido então a Venezuela estar tão pobre, e aí a culpa é de todos os que estiveram no poder, da mesma maneira que a África é tão rica e todos continuam a viver na pobreza, e por cá é que a culpa é daquele motorista, pá! Querem falar de colusão? É pá, a grande colusão que há aqui. Mas é uma colusão dantesca, mas é cheio de aliados. É uma equipa, são os All-Stars, são como é que se chamam aqueles Harlem Globetrotters da política. Esta equipa ganha e dá saltos e malabarismos e não há hipótese. Não há hipótese. Isto é que é colusão. E quem é que paga sempre a conta? A gente já sabe. Olha, haja pernil. Support from the Pulitzer Center, special correspondent Marcia Bigg sat down with opposition leader Guaido in Caracas. Members of parliament aligned with opposition leader Juan Guaido hadn't even reached parliament on Wednesday when their convoy was attacked by supporters of President Nicolas Maduro. Guaido lashed out at what he said was a naked power grab and campaign of intimidation by Maduro. Están utilizando militarmente. They're announcing the military takeover of the palace, and right here I'm denouncing it to the world. They're using military and paramilitary groups armed by the dictatorship civilian groups armed by the dictatorship, to violently attack the federal palace. In Caracas on Tuesday, Maduro arrived at the National Assembly Palace to deliver his State of the Union address before his supporters. He criticized Guaido as a puppet of the U.S. and called for new legislative elections this year. The people should decide on this conflict with their votes, with their conscience, with their political will. Parliamentary elections in 2020. Pronto, mas o caos social que está instalado dentro, mais uma vez, jogos de interesse de poderes geopolíticos, em que depois, por mais que a gente não goste do Maduro, há aqui uma certa razão em termos de que isto é um autoproclamado, patrocinado em colusão por líderes ocidentais de alguém que não... Porra! Não, nenhum nem outro, mas nenhum nem outro. Um está lá, tem que resolvê-lo de outra maneira. E infelizmente é sempre o mesmo processo, usem voto, o povo também é estúpido que nem uma porta para estar sempre a votar na mesma merda. Isto também não é justo, esta interferência de gula por recursos, porque aparentemente os nossos humanistas políticos que se põem dos lados estão interessados nas reservas de petróleo e estão-se cagando absolutamente para as pessoas, e vou dizer mais uma vez, estão-se cagando absolutamente para as pessoas, e as pessoas ainda continuam a cair no jogo tão estúpido que ainda se matam a proteger uma ou outra facção por algo ridículo, por lose-lose, tipo... Andamos sempre atrás do pior, do melhor dos dois males. E não pode ser assim. Não pode ser assim. O mundo não vai mesmo a lado nenhum se andamos a... É tipo, eu voto neste porque não rouba tanto. Mas dá para votar em alguém que não roube? Esse gajo não há, não é? O jogo está manipulado. A nossa democracia é uma prévia seleção entre Pepsi e Coca-Cola, como eu gosto sempre de dizer, porque se alguém quiser um copo de água ou um sumo de laranja, não dá. Não, olha, o copo d'água é a extrema-direita. O sumo de laranja é um independente qualquer. Eles não têm hipótese, não. É tipo, eu vou votar neste porque, pronto, não é tão mau como... Não é tão mau como o outro, porque é uma admissão de que é mau. É mau, mas... aquelas análises altamente políticas, género, não vou com a cara dele, como a maior parte das pessoas que odeiam o Trump, mas não têm argumentos, nem têm puta noção da realidade económica ou social dos Estados Unidos. Eu não gosto de Trump, eu não gosto de tanta gente e tenho que conviver com eles todos os dias. Eu não gasto tempo. Mas e as políticas? Eu não gasto cabelo dele. Ele é feio. Mas e as políticas? E as políticas? Mas querem que eu diga-vos as políticas que eu não concordo com o Trump? Tantas. Mas não tem sido um mau presidente para os Estados Unidos. No quadro geral. E é engraçado. Quando ele parte para a guerra, ninguém fala mal. A esquerda que patrocina sempre tanta paz, quando ele quer se retirar de um conflito, não, continuam a jogar bombas, não, nunca tão contentes. Agora, quando ele faz aquele bombardeamento estratégico na tola do Soleimani, porque havia de ser uma concorrência aos serviços de inteligência secreta, e o Estreito de Hormuz, etc., que havia de ser, enfim, é mais um power play. O Presidente Trump fez muito bem. Fez muito bem ao senhor comentador político, porque tu passaste estes 3 anos todos a falar mal do gás, e ele tem que sair, e a colusão com a Rússia, e foi o Facebook, e ele e o Putin, e não sei o quê. E depois ele morde assim os calcanhares aos aliados russos, e não sei o quê. Então, a vossa narrativa foi pela pia abaixo, e agora estão a falar bem do homem, seus interesseiros, mentirosos, filhos de uma grande puta. É para o lado que tu dormes melhor. Já percebemos. Só vi mais um bocadinho da Venezuela, nem sei mais o que diga em relação a isto, mas vamos ouvir mais um bocadinho. The conflict Maduro is referring to, who actually controls parliament. Last week, National Guard troops under government order blocked Guaido and his supporters from entering the National Assembly for a leadership vote. Inside, Maduro supporters elected their own speaker, an opposition member willing to negotiate with Maduro. But 2 days later, Guaido returned, broke through the gauntlet, and was sworn in as speaker by his supporters. E mesmo assim, por mais que eu não goste do Maduro, por que é que ele tem que estar a negociar com um fantoche implementado dentro desta estabilização? Completamente... Isto é um golpe de Estado ocidental a fazerem-se ao petróleo e o povo está a sofrer e este complô todo... Epá, nem interessa, eu nem vou passar mais clipes sobre esta merda. E a Venezuela está na merda porque há lá petróleo. Pronto, é assim que o mundo vive. A Venezuela está na merda e o povo passa fome porque eles têm tantos recursos e a ganância a nível mundial é tão grande e os nossos líderes estão tão preocupados com o povo que este é o resultado que estes génios, com as suas políticas subversivas, com as suas intenções não intencionais no olho público, com os mídias ajudarem a fazer uma narrativa completamente absurda, continuam a dar um bom resultado e eles continuam a dizer, votem em nós. E os mídias continuam a dizer, votem nele, man. Porque isto tem dado um resultado tão bom. Ah, lá está. Se houverem aliens no espaço, eles não estão interessados nesta merda. Eles devem estar assim ao longe a ver-nos numa televisão a dizer tipo, man, estes gajos quando se orientarem a gente passa lá porque para já, enfim. Não é por nada. Somos amarelos, cor-de-rosas, com bolinhas, mas não é pela cor da pele que eles nos vão castigar, mas se a gente chega lá e apresenta-lhes alguma lógica, são capazes de limpar as teias de aranha à guilhotina e como eles lidam muito mal com este tipo de novidade e como o status quo está tão implementado ao ponto que se for preciso mata-se pessoas com bombas em nome da liberdade para extrair mais recursos e o povo bate palmas porque caem sempre no menor dos dois males, a gente vai lá quando eles evoluírem ou quando eles se destruírem aos poucos ao ponto da sua própria extinção e a gente depois vai para a praia deles curtir uma aguinha, tirar palhinhas dos narizes das tartarugas e curtir à brava, pronto. Pronto, olha, deixa-os queimarem-se. E agora vamos falar também noutro tipo de colusão. Este Weinstein, o Harvey Weinstein, não passei um clipe no último. Eu tinha para aí uns, mas o que é que nós vamos ouvir aqui? Vamos ouvir aqui um bocado os prós e os contras. Vamos ouvir aqui um bocado, tipo, a conveniência e a conivência com que... Eu não preciso dizer qual é a naturalidade do Harvey Weinstein, pois não? Mas pronto, este mogul, que eles aqui até nem dizem de Hollywood, dizem o media mogul, media, o moldador de mentes com filmes de Hollywood que reescrevem a história dentro da conveniência contextual que depois até nas escolas dizem, não leias o livro, vê a merda do filme, ok. Ora, este gajo, e como nós todos sabemos, sempre soubemos, é tipo Isabel dos Santos, nós sabemos, o mundo do entretenimento passa muito pelo couchcasting. Abriste a pornoca, mamaste, viraste o cozinho para cima, tens aí uma carreira. Mas mesmo assim não dá para todos. Mas agora houve este oportunismo, por causa do movimento Me Too, patrocinado por estas Social Justice Warriors, que são as feministas gordas intocáveis porque... continuam a arranjar desculpas sociais para não mexerem o bedelho e tentarem ser umas mulheres melhores para elas próprias primeiro e para o resto do mundo depois e largavam-se logo de merdas quando um homem olhasse para elas com algum interesse porque elas fazem questão em não ser. Aliás, orgulham-se em não ser e arranjam justificações para o continuar a não ser. Tipo um ser humano minimamente saudável. É só isso. Levanta o cu, gorda. Pronto, é o meu resumo das feministas... generalisticamente, fuck it. Mas depois temos o Harvey Weinstein, o homem que abre as portas às carreiras de sucesso. É escroço, é um nojo. Eu compreendo. Eu, do ponto de vista de uma mulher, nem sequer compreendo que eu sou tão heterossexual que não consigo olhar para um homem com nenhum tipo de amor. Mas, daquele tipo de amor. Mas, vamos. Este clipe é muito interessante. Vamos ouvir o clipe. Today was a milestone moment for the Me Too movement as the first witness took the stand in the New York trial of Harvey Weinstein. In a surprise move, Weinstein's lawyers revealed they would use the accuser's own words against them. Jerika Duncan was in the courtroom. Disgraced media mogul Harvey Weinstein, recovering from a recent back surgery, stumbled as he entered the courthouse today. Do you feel like you have a fair trial, Harvey? Of course. Eu gostei da intro. Disgraced media mogul. Eu nem chamava bem media, mas está bem. Disgraced media mogul, que acabou de voltar de uma cirurgia às costas. É pá, porreiro. Olha, se fosse um português à espera da consulta, Ele tinha voltado da marcação e talvez ficasse marcada para pós a pena, depois de cumprir dentro do parâmetro normal das filas de espera. Mas vamos continuar a ouvir a vida de luxo destes coitadinhos. At the heart of this case, two allegations: that Weinstein raped an aspiring actress in a Manhattan hotel room in 2013, and an allegation he sexually assaulted a different woman in his Manhattan apartment in 2006. Prosecutor Megan Haas didn't mince words, telling 7 male and 5 female jurors he, referring to Weinstein, was not just a titan in Hollywood, he was a rapist. Defense attorney Damon Sharonis countered with his own... Eu tenho que mencionar aqui que isto não é novidade nenhuma. Hollywood está cheia de gente assim. Toda a gente sabe que existe. Sempre souberam. E neste caso, lá tenho que insistir, mais os democratas, mas com a complacência mesmo assim dos republicanos, mas mais os democratas que defendem estas políticas, têm andado de olhos fechados há muito tempo, pá. Não é à toa que se diz que a política é o Hollywood das pessoas feias. E não é à toa que Hollywood influencia a opinião política de alguns eventos históricos importantes, que depois é muito difícil argumentar com uma pessoa na rua, mesmo aqui em Portugal, não viste o filme? Não. É exatamente isso que eu evito, é ver a merda do filme. Agora, se tipo, vamos discutir eventos históricos, e tu baseaste-te num filme de hora e meia. Feito, olha, e agora até já temos este argumento novo. Produzido pelo Harvey Weinstein. Tu é que... Não. Ok. Um gajo pode argumentar assim também já. Já agora vamos nessa. É isto que eu acho de piada. Vamos usar a hipocrisia contra eles próprios. É isto que os mídias não notam que o fazem todos os dias. E para alguém que esteja com minimamente atenção, tipo, mano, isto não faz sentido, porque é que uns é assim, porque é que os outros é assado, e porque é que dizem que é isto tudo em nome da igualdade. Mas esta parte agora final é deliciosa, porque nós vamos ouvir uma mulher que apresentou a queixa tarde demais, deixou o barco rolar e basicamente submeteu-se ao processo. Lembrou-se agora, por motivos obviamente financeiros, e porque se calhar não reconheceu que não tinha o talento para vingar, ou tipo... vamos ouvir. Esta moto agora a passar desconcentrou. Plan of attack, citing the hundreds of emails, texts and notes sent from the alleged rape victim that he says demonstrates a loving relationship. Phone notes that describe Weinstein as a casual boyfriend, and emails to Weinstein, one that read, "I love you, I always do, but I hate feeling like a booty call." It's signed with a smiley face. Annabella Sciorra is expected to testify tomorrow. Now, the Sopranos actress alleges Weinstein raped her in the 90s, and she did not report it to authorities. Overall, this trial is scheduled to last at least another 4 weeks. Nora? Okay, Miss Anton. Mas alguém anda a trocar e-mails com violadores com smiley faces, ou tipo, vou aproveitar este barco, porque tipo, não deu dentro da escala que ela se calhar estava a pensar. Eu não estou a justificar o Harvey Weinstein, eu só estou a dizer que isto... A Glenn Paltrow não se queixa. A Meryl Streep não se queixou. Porque a gente sabe quem são e passaram pelo mesmo processo. Só que conseguiram. Têm talento, mérito, ou velas, não sei. Mas, really? Porque, não me venham dizer que elas não sabiam onde se estavam a meter. É só isto que eu digo. O gajo é um grande cão, é uma grande merda, mas elas sabiam o sistema onde estão e estavam dispostas também a fazer, seja lá o que fosse, para atingir aquele protagonismo e a fama e a carreira. E passar tantos anos é que se lembram, realmente, tipo, sei lá, preciso de mais uns trocos. Eu não estou a dizer que não seja legítimo. Eu só estou a dizer que isto é uma pontinha do iceberg todo, que é a podridão que Hollywood representa. Pronto. Só isso. Só isso. Eu não me parece que o Harvey Weinstein tenha violado alguém. Pode ter, sei lá, chantageado muitas mulheres a fazerem o que ele queria, em promessa de troca de um papel, mas elas submeteram-se. Eu vou dizer que, tipo, a porta não estava fechada, sabes? Agora, se deu em merda e foste enganada, pá, bem-vindo ao mundo do espetáculo. É só um espetáculo para quem vê. É uma podridão decadente atrás da cortina. Sempre foi e vai continuá-lo a ser. Pronto, é só o meu comentário. Isto é daqueles casos que eu não tenho pena de nenhum. Que se fodam todos, porque ainda por cima o produto que sai dali só serve para doutrinar gerações futuras a sequer nem pensarem e dizerem factualmente como argumento, mas foi como no filme, não, caralho, mais o filme, pá, se fodam, é um filme, Jesus, mas, sei lá, é pá, aqui tantas coisas, meu. O que é que a gente pode passar assim mais, sei lá. Vamos ouvir. Olha, pronto, né? Este clipe é bem recente, naquela, mas estranhamente, ainda há duas semanas estávamos. É a Terceira Guerra Mundial, não vieste. Iran's President Hassan Rouhani warned today that European soldiers in the Middle East, quote, could be in danger and should leave. It was the first direct threat that Rouhani has made to Europe, and it came a day after Britain, France, and Germany challenged Tehran over breaking the limits of its nuclear deal. Today, the American soldier is in danger. Tomorrow, the European soldier could be in danger. Let's correct the security. We do not want insecurity in the world. We want you to leave this region, but not with war. We want you to go wisely. It is to your own benefit. In a separate development, Iran's foreign minister Javad Zarif admitted that his government lied about the cause of a plane crash that killed 176 people last week. Tehran initially claimed that the Ukrainian airliner went down due to a technical malfunction. But new surveillance video appears to show two surface-to-air missiles hitting the plane. The accidental downing came amid heightened tensions between Iran and the U.S. Uou, uma ameaça direta à Europa. E mesmo a repórter primeiro começou, tipo, isto foi feito. E o primeiro-ministro disse, e amanhã vai ser. Como quem diz, continuem com esta merda, mas já está, a narrativa já foi feita, já o é. Mas quer dizer, uau, tipo, isto foi há 4 dias. 4 dias. Eu falhei em ver, eu não vi, eu sinceramente não vi. Isto serve perfeitamente para a escalada, mas já estamos noutra, já passou. Tinha que se matar o Soleimani, a retaliação foi em bases vazias, o teatro de guerra foi noutro país, que coitado já foi bem fodido com esta merda que o Colin Powell inventou, entrou ali pela ONU adentro com o frasquinho da farinha a dizer que eles têm armas de destruição maciça, a dizer que era anthrax, do qual ele próprio, na sua própria biografia, já se retirou da própria vida política e militar, porque realmente ele sentiu-se tão mal com aquela ação. Vá lá. Um homem com consciência retirou-se completamente. Tchau, boa noite. Eu fiz merda, eu sei. Tenho pena. Enfim. E esta cena do abate do avião, também há para aí muitos rumores, como eu acho que não sei se ficou gravado na Tasca ou não, é que estavam 3 cientistas, 2 russos e 1 iraniano de tecnologia militar que tinham sido impedidos de sair, iam naquele avião, talvez houvesse algum interesse a abatê-los, porque se fossem capturados por outras forças, talvez pudessem dar a sua chibaria. Não sei, parece que houve aqui uma conveniência, é como os banqueiros no Titanic, é especulativo, não se sabe, é, I don't know, mas pronto, houve o evento de Justin Trudeau, os canadenses que morreram no voo, mas a maioria das pessoas que morreram naquele voo eram mesmo iranianos, e realmente, epá, os Estados Unidos também já abateram aviões sem querer, até culparam o Gaddafi por causa disso, por causa de treinos, e pá, enfim, parece que isto já passou, não é? E para quem estava à espera da Terceira Guerra Mundial, eu não sei qual é a vossa pressa. Ela começou no dia 11 de setembro de 2001. Já está. Isto já está a correr à bué. O Iraque o diga. A Líbia que o diga. A Síria que o diga. Tantos. Enfim. É só escolher o rol e ver quem é que está no meio para perceber o porquê. Mas, enfim. O que é que eu mais podia passar? Olha, está aqui um... Nem sei, é que eu nem ouvi estes clipes sequer, é mesmo, isto é completamente despreparado. Está aqui um que me dá uma certa curiosidade, vamos ver o que é que é o... Vamos ver o que, porquê que o... Houve um leilão de parafernália do Frank Sinatra, vamos ouvir. If you've ever imagined yourself living the lavish life of a super celebrity, like, say, Frank Sinatra, a little piece of that dream could soon become a reality. You actually have a chance as the public to own something that Frank Sinatra sat on or slept on. SNS Auction in Swedesboro, New Jersey, recently purchased the contents of Frank Sinatra's executive suite at the former Golden Nugget Casino in Atlantic City. And this Sunday, it's all up for sale. It's an English canopy bar. It's solid mahogany. Some of the items were surely used by Sinatra to entertain his famous friends. Others, like these marble commodes with golden seats, are flush with Hollywood opulence. These commodes would probably have cost somewhere around $20,000 to $30,000 when they were new. At casino mogul Steve Wynn's direction, items from around the world furnished Sinatra's enormous 1980s suite. Some items can be had for as few as $100 or less. Others, like this Ferdinand Bertaud clock, could fetch hundreds of thousands of dollars. The clock is ornamented in bronze with an ebony case. Personally, I'm a huge fan of Frank Sinatra. Dominic Amoradio, along with his father and grandfather, are three generations in the high-end auction business. This is one of their favorite collections. The pieces that we acquired are very awesome. Check it out yourself at a preview Friday before the auction on Sunday. In Swedesboro, New Jersey, Cleve Bryan, CBS 3, Eyewitness News. Start spreading the fake news. I'm shutting down my TV today. Isto é giro. Eu acho piada porque, tipo, Frank Sinatra, Dean Martin, o Sammy Davis Jr., Rat Pack, estes gajos, man, eram mesmo outlandish. É algo que não. Fumar em palco, beber ali pão à prava, lindo. Ah pá, mas sempre houve aquela associação que o Frank Sinatra teve com a máfia. Por isso isto é um bocado uma vanglorização. Um gajo com talento. Portanto, assim, varrido para baixo do tapete que ele tinha ligações criminosas. Pá. Sammy Davis Jr. até comprou o seu atestado judeu. Mas nunca foi... Porque tu podes pagar para ser judeu. Só que ele era um Schwartz. É um judeu de aluguer, não sei, há certas coisas aqui, pá, e depois esta coisa dos leilões, nos a vanglorizar. Um gajo que, pá, enfim, é um icon, sim senhora, mas também não era perfeito, como todos os seres humanos, não é? Não me venham cá, oh, Frank Sinatra, oh, eu beijo o chão, os pés onde eu piso, blá, não, E depois isto dos leilões e da arte, eu acho uma piada, porque isto dos leilões e da arte, e o Berardo que o diga, o nosso show Berardo que o diga, ui, lavar dinheiro a comprar peças de arte, perfeito, e depois parece que, tipo, olha, criminosos chamam investidores criminosos, vamos lavar dinheiro, olha, se calhar até a Isabel dos Santos compra este relógio e tal, e pá, quem sabe... Acho uma piada este mercado artístico, porque eu sou daquelas pessoas, como vocês, que às vezes olham para aquelas exposições de arte contemporâneas e ficam naquela, what? Não, isto é uma peça de arte? Não, uma banana colada na parede. Ou aquela do lavatório, que o bacano parte o canto com a marreta, encosta a cena, a empregada de limpeza varre aquilo à noite e ainda é processada por ter dado cabo de uma obra de arte. Uma obra de arte, eu punha aquele artista a limpar sanitas duas semanas com pena só por ter alegado que o que ele estava a tentar vender por milhões é uma obra de arte. Mas o que é que permite este mecanismo? Ora, líderes de cartéis de tráfico de droga na América do Sul lavam dinheiro a comprar peças de arte, animais exóticos, 30 por uma linha. O mercado do mundo artístico está atropado, que é exatamente controlado pelas pessoas que são exatamente o problema os parasitas financeiros antissociais da porcaria do planeta, pá. E enquanto tentam lavar o seu dinheiro, que nem sabes, a fazerem investimentos em obras de arte, que depois o problema do mundo artístico, se é que isso ainda se possa chamar de artístico, porque até o próprio mundo da música hoje em dia, eu nunca vejo ninguém a tocar nada, só dançam e cantam e mostram as mamas, ou o caralho. Eu não percebo o que raio é que a deturpação da palavra está completamente fodida e só serve realmente para patrocinar. Porque quando compras um cagalhão por 70 milhões de dólares, considerado uma peça de arte, aquela peça vale efetivamente 70 milhões de dólares como uma peça de arte, porque foi comprada como tal. E para ser vendida tem que ser valorizada. E então andamos aqui num mercado que só empobrece o espírito cultural a nível mundial, do que pode ser considerado um dos maiores, uma daquelas coisas que são algo que vem inerente dentro da humanidade, em conseguir arranjar uma forma de se exprimir, que podem ser olhados a nível mundial como uma peça de arte, que sem legendas, sem interpretação, não interessa a língua, não interessa a cor, tu olhas para aquela peça de arte, ouves aquela peça de arte, qualquer coisa, aquela peça de arte, e diz algo, é significativo, sempre houve aqueles três estágios da evolução humana, o artista, o filósofo e o político. Sempre foi, o artista faz um conceito, o filósofo faz a filosofia através do conceito exposto, através de algo, um objeto, e acaba por ser adotado pela sociedade e finalmente a política, que anda sempre atrasada, lá dá o aval legal para a sociedade poder apreciar algo que já era apreciado, e eles estão sempre atrasados, como a porcaria da tecnologia a ser legislada, porque eles não percebem o caralho do que andam a fazer e só ouvem os lobbies que o fazem. Então, neste campo da arte, parece que são as SADs da lavagem do dinheiro através de um monte de escombros chamado uma peça de arte que vale mais que as nossas casas e os nossos filhos e as nossas vidas, e não passa de um monte de merda. E cá está o Frank Sinatra, pronto, epá. Pronto, vem o leilão, altas coisas, pronto. Lá está, e é engraçado porque, sem falar no objeto, tem o seu peso histórico e não sei o quê, mas como também nos tentam convencer que isto é tudo uma igualdade tão grande, é tudo igual, pá, então por que raio é que algo que pertence ao Frank Sinatra, que até tem umas ligações ao submundo do crime tão grandes, afinal, há aqui uma discriminação, porque se eu tivesse o mesmo relógio, mas fosse meu, o Zé Ninguém, isto não valia um corno, não é? Mas, aparentemente, ainda há assim uma grande discriminação, da mesma maneira que, até, neste mundo politicamente correto, sei lá, quem marcasse um golo era herói, não precisam de ser só os golos do Ronaldo, somos todos iguais. Enfim, não sei, é este double standard que me faz impressão e pronto. Ok, eu vou já arrematar por aqui, já falei mal do Ronaldo, já consegui encaixar a minha a cena do costume, não é? Mas não interessa, é sempre um exemplo que vem acima, pronto, é fácil, é leviano, é um Emil, não é para atacar o homem diretamente, mas quer dizer, será que ele também merece tanto pelo que tem dado em troca à humanidade, ou será que a humanidade também anda um bocado enganada em relação ao que ele dá, ter o valor inerente que nós achamos que tem, como este leilão de objetos do Frank Sinatra, ou leilões de arte, ou o porquê que isto acontece, porque há um mecanismo aqui que serve para lavar dinheiro de drogas, desvios financeiros, a Isabel dos Santos, o Jorge Brás, essas merdas todas, que andam nestes mercados também, tipo... Enfim, pronto, ok. Isto nem era suposto ser um podcast, já, parece que já foi assim qualquer coisa, e pronto. Whatever. Pronto. E já agora queria deixar aqui mencionado que eu provavelmente não vou gravar. Sexta-feira que vem vai fazer 3 anos que eu gravo podcast. E tipo, tem sido um espetáculo, tipo, nada. Não, fiz, estou a curtir. Pronto, mas 3 anos. Não parece que tenha evoluído lá grande coisa, mas ao mesmo tempo, pá, é melhor ficar assim mesmo. Abraço o anonimato e ao mesmo tempo abraço tu que estiveste agora a ouvir e já ouviste alguns e tiveste a paciência para ouvir, obrigado. Obrigado por ouvirem, quem ouve, é por vocês que eu também faço isto. e ao mesmo tempo espero que traga alguma coisa. Espero que o tempo perdido que vocês perdem-me a ouvir tenha algum tipo de utilidade. Espero que seja o caso, porque é o que me motiva a fazer, e espero que tenha tido algum tipo, sei lá, vos traga alguma coisa. Eu só espero é que vos traga alguma coisa para compensar o tempo que vocês perdem-me a ouvir. Muito sinceramente, genuinamente, honestamente. Epá, espero que tenha valho a pena estes 3 anos, basicamente. Vou fazer deste podcast e pronto, uma festa destes 3 anos, que eu na sexta-feira que vem não vou gravar nenhum. Mas pronto, faço isto, sempre quis fazer isto, arranjei os meios para fazer isto, demorou a tomar coragem para fazer isto, tenho feito com grande prazer e sinceramente... Acho que isto é um podcast realmente, como eu sempre disse, não é para beginners. Reservo-me o direito a mudar de ideias, e concordar não é obrigatório, e é isso que se pretende. É o meu desabafo, e mais gente devia fazer o mesmo, e a gente devia fazer crossovers, entrevistarmos uns aos outros, patrocinarmos uns aos outros, mais gente fazer isto, fazer o que a esquerda faz tão bem, porque se fossem assuntos LGBT, a esquerda já deve ter gravado para aí 1000 podcasts a falar mal do polícia, que fez o seu trabalho na Amadora e agora as repercussões são o que são, mas o pessoal do outro lado da ideia, pá, está intimidado, eu percebo, e há muita coisa a proteger e etc, mas é pá, a gente, vamos usar os algoritmos que a internet usa, e se houver um overflow de informação do nosso lado a ser tão grande que o próprio algoritmo nos põe na lista do tubo por causa de uma opinião ou do Google ou etc, temos que fazer mais, temos que nos unir mais, vamos sempre discordar em vários fatores, mas pelo menos epá, eu digo que é mais aquele pessoal que está com o coração no sítio certo. Por mais que a gente discorde, temos que fazer, temos que discutir. Ainda semana passada gravámos na tasca do Focalor, na tasca do Humberto, uma discussão com Miguel Nunes, rapaz super inteligente, sobre o Irão. A nossa opinião não interessa para nada, nós não somos ninguém, mas gravámos uma discussão saudável, que se calhar é coisas que nem sequer passam na televisão, pelo menos são coisas que dá que pensar, porque lá está, ninguém está aqui naquela que trazem a voz da razão, andamos todos aqui a aprender juntos, andamos aqui todos às apalpadelas a tentar perceber o que é que se passa à nossa volta, é quase como um fetiche, porque raio nós nos interessamos por isso, porque sabemos que isso interessa não só para nós, como para o futuro dos nossos filhos, quem os tem, etc, etc. Epá, e basicamente, dentro da nossa existência tão fútil que existe neste planeta, porque quem sabe se amanhã apanhamos o vírus da cerveja, quem sabe se, pá, pelo menos podemos deixar alguma coisa que possa contribuir para a compreensão de um evento histórico que alguém recua, como nós, que às vezes fazemos por algum tipo de fetiche intelectual ou simplesmente natureza da nossa própria humanidade. Percebermos o porquê que as coisas estão tão mal contadas, e será que alguém tem uma perspectiva diferente? Eu acho que toda a gente devia partilhar a sua perspectiva diferente, porque fartos da norma já estamos nós. Nós estamos fartos de ligar a televisão e ver 2 comentadores a arrumarem o barco para o mesmo lado e só a discutirem nuances. E nós vemos às vezes em discussões no Twitter como os argumentos que vêm da esquerda são muito limitados ou repetitivos ou não baseados em factos, mas baseados em ideologias, e ideológicos também somos nós, porque achamos que basicamente das nossas maiores ideologias é pelo menos dares uma ideia minimamente informada e saberes do que tu falas e conseguires argumentar, e se alguém te corrige, que tenhas a humildade de corrigir, é coisa que a esquerda não faz. A esquerda prefere bater. A esquerda prefere patrocinar esta divisão racial, social, do que admitirem que, pá, é que realmente, historicamente, o nosso projeto não tem dado grande resultado. E o Maduro e o povo na Venezuela e o Guaidó que o digam, porque acabaram por ficar nas peças do tabuleiro deste xadrez geopolítico manipulado. E o coitado Rui Pinto, que tão bem trouxe para um power play tão mal trouxe para estes grandes clubes, que andam a lavar o seu dinheiro como quem compra as peças de arte, do Frank Sinatra, etc. Pronto, é assim que eu vejo as coisas. Para mim está tudo interligado. Fica assim. 3 anos. Obrigado por quem ouviu. Mais eu hei de fazer. Espero que ouçam. Eu preciso que alguém ouça, senão eu paro. Mas, epá. Só pelas pessoas que eu já conheci, com as pessoas que eu já tive, com as pessoas com as que eu já interagi, com... Epá. Só por isso tudo já vale a pena. Resta um bom domingo a todos. Até à próxima. Fica este, os 3 anos. Bah, fiquem bem.